Sem limites até tocar um céu bem maior que meu sonho seria só questão de tempo, ó. Vou profetizar a vida antes do final sem glória e não passar uma cota. Fazendo homenagem póstuma, quero outra paisagem sem crânio, oco, martírio que o jardim petrificado. Dê lugar aos lírios dos campos sem campo minado. Sonho frustrado, lacrado, futuro enterrado, alguém vai ser condecorado. Não, isso não, irmão, olha onde chegamos. Que a ilusão não traga outro sem sopro com crisântemo em volta pra causa. Causa dor, revolta, revira, volta é o lema. Se volta pra Cristo agora, moleque, foge da cena. Do louco, pipoco no coquei assina. Toda mão reprisa, crianças mortas em chacinas. E outra vez cê fala, agora é pagadinho, fala. Ó, falha dando pala, marra, conquistada bala. No naipe dos irmão metralha, onde você vai assim? Não vê que é deprimente, sempre nessa de infringir. Acreditar que tá nos pente, a fórmula pra ser feliz. Cauterizando a mente, o diabo vem e diz: enquadra o carro forte, vai lá, fuzila as plays. Esse é o segredo do cofre, vida pequena, Max Perry. Faz sua cara, meu truta, escuta, pois a vida é curta. Depois somar em si, malícia com as mulher fruta. Só cabe a você ouvir, ou ignorar, fugir, ou abraçar por um fim, ou deixar rolar. Melhor pensar, escolha equivocada, consequência trágica. Cilada bem elaborada, te faz refém das automáticas. Vale mais que as invenções de Steve, criador da Apple. Antes do baque dos Steve, valoriza a vida, Apple. Vai viver por viver nessa depressa ilimitar. Morrer, ou vai viver sem limites pra sonhar. Sem limites pra sonhar, até tocar o céu. Não deixa o sonho de viver melhor se perder. Na mira do inimigo abraçado pros plaquê. Sem limites pra sonhar, até tocar o céu. O cerco tá fechado, é melhor se render. Escapa, vai, nunca é tarde pra se arrepender. Aí, nunca é tarde pra se arrepender, nem pedir perdão, irmãozão. Deus tá lá, esperando que você se renda a ele, pra que morra o velho homem e pra tropa de Cristo nasça mais um guerreiro. Direto do Paraná, antes bandido, hoje cristão, mais um resgatado por Deus, irmãozão. O sonho da minha coroa não teve limite, chão, mas não ficou só no sonho, foi muita fé e oração. Joelho no chão, nunca é demais, vale a pena. A plantação de hoje e amanhã será sua colheita. Quantos ladrão que eu vejo e planto pra dar um breque. Larga as armas, droga o crime, Deus te ama, moleque. Sei que não é fácil, o mesmo que cês vivem eu vivi. Sei que seduz, rolê de pajeiro e Cherokee, só no peão de drão. Em Goiânia e Aparecida, bebida e farinha não, Deus tem mais pra sua vida. Não é pesando a dos ladrão, nem pagando de pastor, mas vou levar a palavra de Deus aonde eu for, pois ele me resgatou. Bom, aleluia, formou um esquadrão de Cristo vindo diretamente da rua, direto do seu paigão. Oh glória, milagre, bênção, quem quiser tem vitória. Essa é a hora de buscar a sua melhora, irmão. Final feliz, 100% de chance enquanto bateu o coração. Na dificuldade, Deus tá. No seu sofrimento, Deus tá. Na sua dor, na sua angústia, Deus tá. Aí, irmãozão, em todo lugar, Deus sempre tá. Pode acreditar, Deus é mais minha frase preferida. Antes mesmo de convertido, desde trás da vida bandida. Parece que eu já sabia que um dia a arma mais poderosa que eu usaria seria a Bíblia. Sem limites pra sonhar, até tocar o céu. O sonho de viver melhor se perder. Na mira do inimigo abraçado com os plaquê. Sem limites pra sonhar, até tocar o céu. O cerco tá fechado, é melhor se render. Escapa, vai, nunca é tarde pra se arrepender. Sem limites pra sonhar, até tocar o céu.